Seu Sucesso apresenta CM Stand-Up. O que a vaca dá depois de um terremoto? Mil cheios. O que a lua tem para a noite de 5 andares de prédio? Eu tava querendo um dia a cabeça da mãe. O que é cheio verde? O peito do Hulk. O que a loira tomou banho com o chuveiro desligado? Mão! Porque ela usa shampoo para cabelo seco. Mão! Mão! Um dia a tia perguntou para sua sobrinha: quando você crescer e for bem grande, igual a tia, o que você vai querer fazer? Mão! Um rei! Pai, o senhor é o diabo? Não, de onde você tirou essa ideia? É que toda vez que você sai, a mãe grita para o chuchu: pode entrar, se o chuchu saiu. A rádio Céu Sucesso acabou de apresentar o CM Stand-Up com Marco Túlio, Lucas, Neiva, Bárbara, Arielle, Mariana e, lógico, o Carlos.